Eco Alfa Oscar, autorizado ingresso número 7, reporte alinhado, pronto. Eco Alfa Oscar, copia a torre? Azul 4065, alinhe e mantém cabeceira no zero. Eco Alfa Oscar, copia a torre? Eco Alfa Oscar, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Quem chamou o solo? Decolagem de cabeceira no zero, vento 1110 graus, 109. Abre 5856 do Pronto Cópia. Abre 5856 autorizada Natal, via Pesolo 1-0, nível 350, decolada 1-0. Primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, Zipa. Transponder 5560, controle 1-0, decimal 8. Natal, 1-3-0, na saída Puca, Zipa, decolada 1-0, controle 1-0, decimal 8. Alvo, 5856, confirme nível autorizado. Nível 3, 5, 10. Correto, chame para posicionamento no 06, web 5856. Trip 5626, acione identificação, vai na proa de Bonfim. Reporte no Bandeira DC. Sim, identificado, roda Bonfim, controle Salvador, boa tarde, o Azul 4065, cruzando 1500 para o 360, Natael Leda. Azul 4065, contato radar, saída da El Leda Bridge, sube e mantém nível de voo 360. 360, autorizaria Bridge, dá presente para o 4065. Mantenha o perfil de saída, Azul 4065. Muito obrigado, vai manter, 4065. Autoriza 2000 para o TAM 3154. TAM 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1017, reportará 3154. Eco Alfa Oscar decolou da 07, chame controle na frequência 120, decimal 8. 1208, grato. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar decolado no 7. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, mantenha o corredor. Mantenha o corredor Axé a 1000 pés. Axé a 1000 pés, Eco Alfa Oscar. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, confirme estimado de pouso. Portugal 021, Skok Identity, both arrival, descend flight level 130. Controle o Eco Alfa Oscar estimado a 50 no destino. 1850, sim. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, confirme para o ideal para o destino. 254, Eco Alfa Oscar. Sim. Papá Papá Serra, Kilo Índia, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, autorizado voar direto destino, suba para nível de voo 025. 025, direto destino, Eco Alfa Oscar. TAM 3154. TAM 3154, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, senhorita. Boa tarde. Boa tarde. Eu 025, questão para o 125, é bom, bom. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, mantenha o 025. Vai manter aguardando o João, Eco Alfa Oscar. Papá Papá, Serra Kilo Índia, autorizado e táxi da presença. Passagem de Sierra, visual e Edessa X-Ray. TAM 3154, tráfego avistado, reporte baixar o travado. Baixar o travado. TAM 3154, autorizado pouso pistão na 0, vento 1, 10 graus, 12 nós, QNH 1097. Livre pouso, TAM 3154. Stand flight level 060. TAM level 060, report 021. É com a porta, desistir da Proveito 400, da forma que está bem possível. Gola 649, prossiga. Afim, Dael, lê depois, direto leste. Pronto para o táxi, L5, 856, com 8x7 a bordo, 3 horas e 15, alternando Salvador. 7 a bordo, 3 horas e 15, Salvador. 0-0 táxi até a ponte fora da pista. 1-0, via pátio, Índia Alfa, na ponte fora, cima é torre. 1-8-95, ajuste na 0-7. 0-0 táxi, via pátio, Índia Alfa, 2-9-5, contra a ponte fora da 1-0, é 5-5, autorizado táxi. Ano 649, tá pronto, pra Cláudio? 149, autorizado Leos, o nível 240, da cola da 10. Primeira curva à direita, perfil de saída da El, ida após direto Leos. O transponder é o 5570 e controle 10.8. Correto, chame para puxar estacionamento no portão 02. Na 3154 no solo 14, livre direita e chame solo. Na frequência 1219. Direito 1219-3154, boa tarde. Web 5856, vento 110 graus, 129, Kennegal 107, tem livre decolagem cabeceira 10. Decolagem cabeceira 10, web 5856, 107. Prossegue táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 093154. Externa 133.25. Quatro na escuta. Afirmativo, poderia confirmar a frequência? Chama-se a Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Boa tarde, cara. Boa tarde. Papá Romeu Eco Alfa Oscar, suba para nível de voo 065. Controle na frequência 120.8, web 5856. Controle Salvador, muito boa tarde, web 5856, decolagem de Salvador, cruzando 1.800 pés. Web 5856, contato radar, saída PUCA, sub e mantendo de voo 350. Saída PUCA, subindo para manter 350, web 5856. É Portugal 021, descendo para o level 050. Não, level 050, Portugal 021. Controle Salvador, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Decolou do Cabo para Salvador com 062 a bordo, marcando a 107 vertical de situação. Controle, copiou o Guardião 07? Guardião 07, informe visual com o aeródromo. Que já visual, Sônia. Guardião 07, aguarde para transferência. Sente, mantendo o litoral, Guardião 07. Portugal 021, distante 3000 feet, QNH 1017. On 3000 feet, QNH 1017, Portugal 021. Guardião 07, chame torre na frequência 118.95. 118.95. Torre Salvador, é o Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Está na vertical de Itapuã, intenciona pouso na cabeceira 17. Guardião 07, continue a aproximação, reporte no farol de Itapuã. Vento 110 graus e no 5 nós, QNH 107. 626, obrigado. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, suba para nível de voo 125. A gente está na vertical de... Está na vertical aqui de Itapuã. Está ainda não visual com o tráfego. Não, eu estou visual com o senhor. Controle web 5856. Ah, ok, ciente, está autorizado pouso direto na 107. Continua a aproximação pelo litoral, reporte para o cruzamento da final da 10. Para Iel, solicitado o 10, ciente da frente. Estou indo na frequência 118.95. 18.95 graus, na boa. Na final da 10. A gente reportará na final da 10, Guardião 07. Dos speed 1809, distance 2000 feet, KNH 1017. Down 2000 feet, reduce 180 knots, KNH 1017 in Portugal 021. É Portugal 021, clear ILS, support 7. Clear ILS in Portugal 021. Final da 17, baixar a travada. Gente, reportará na final da 17, baixar a travada, se é aqui também. Guardião 07, estamos informando que tem um Bravo Eco 40 que irá pousar na 17. Visual com tráfego? É, negativo, mas se autorizado, a gente pousa direto, bata sem interferir. Gente, está autorizado, então, pouso direto, bata sem interferir com tráfego que irá pousar na 17. A gente não vai interferir com o tráfego da 107, direto bata o Guardião 07. Reporte de solo controlado, Guardião 07. Reportará solo controlado, Guardião 07. Web 5856, passa nível de voo no 60, chama Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Agora Centro Recife 126.85, 125.45, Web 5856. Trip 5626, reduz a velocidade para 2109. 210 nós, 5626. Zero táxi até a ponte fera da pista no zero. Via Índia Alfa na ponte fera, chame a torre. 118.95, ajuste na 017, voo na 649. Na 649, alternativa Aracaju? Sete no solo aos 23, livre frequência. São 3217, acione identificação, chegada a Ponce, desça para nível de voo 060. É Portugal 021, establish ILS 10. É Portugal 021, complete final, in contact tower, 118.95. 1895, é Portugal 021. Polo 24, autorizado backtrack, reporte pista livre. Salvador, Airport, Portugal 021. Air Portugal 021, continue our approach, report to Altermark, land the gear down in the lock. Airport, Portugal 021. Para 2 mil pés, ajuste no 097, tip 562. 2 mil pés com 617. Polo 649, ali, decola separada. Autorizado a área e decolar sem parada. Cabeceira 10, vento 110 graus, 109. Barra Romeu Eco Alfa Oscar, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Controle Salvador, apenas confirme a frequência do controle final para o TRIP 5626. TRIP 5626, chame sinal Salvador na frequência 119.8. 19.8, obrigado. TRIP 5626. TRIP 5626, continue descida para 2 mil pés, informa ajuste no 07, autorizado LS, foi pista 10, reporte estabilizado. Ciente, reportaremos estabilizado, descendo para 2 mil, 5626. Direita, da Arbor Elefant, o transponder 5007 e controle 120.8. Challenger, runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Clear land, runway 109, Portugal 021. Portugal 021, let's get down and lock it, confirms. We hope so, Portugal 021. Portugal 021, roger. Voo 9649, decolado 226, chame o controle na frequência 120.8. 308, voo 9649. Vale. Salvador, voo 9649, decolou a sua escuta. Voo 9649, contato radar, saída da Euleda e Léo, sub, mantenha nível de voo 240. Euleda e Léo, ascensão 240, solicita nível 200. Aguarde coordenação. Aguardando. Foram muito boa tarde, eu preciso comendo, solicita nível de tiro para Aracaju. Voo 1807, acione identificação, chegada a Ponce, desça para nível de voo 070. Identificou, chegada a Ponce, desça para 070, voo 070. TAP 021, on the ground at 28, turn right, contact ground frequency 121.9. By the right, ground runs 1.9, Portugal 021. Vento 3194, confirme velocidade indicada. É a 3194, mantendo 2509. São 32. Autorizado pouso, cabeceira no zero, vento 130 graus, 129. Livre pouso 5626. 119, decimal 8. Final Salvador 198, Oceané, minha 3, São Paulo. Reduz a velocidade para 2209. Na RM314, livre de restrições, desça para 2.000 pés, informa justo na 017, autorizado o procedimento LS-X-Way, pista 10, reporte estabilizado. Já 2.000 pés, livre de restrições, 10017, reportará estabilizado. Controle de Salvador, gol no 396. Gol no 396, senhor, identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 080. Portugal, 021 Tower 217, chama final Salvador na frequência 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Go ahead. Portugal, 021, report before taxi Juliet. Will report before Juliet, é Portugal, 021. Via Juliet, gate 10. Juliet, gate 10, Portugal, 021. Mike, o papai Lima confirma o local de sobrevoo. Muito boa tarde, 5626, livrando sua escuta. Revisa 5626, via Alfa, Quilo para o Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3. Michael Pan, Lima, só um minuto, cópia. Aracaju, o nível 190, decolada 10, primeira curva à esquerda após a decolagem, saída Pulca, transição Caju. O transponder 5022 e controle 10, decimal 8. Autorizado 10, Aracaju, decolada 10, primeira curva Pulca, após Caju, chamando 208, controle, acima 5022, aqui 5626. 5627, correto, para o posicionamento na parte 3.